De novo, nem... Todo mundo apavorado aí com esse negócio de coronavírus. Uma cambada de cachaceiro, maconheiro, nunca usaram camisinha, mas que medo do coronavírus. Dirige moto sem capacete, come qualquer podrão que tem na esquina, anda sem cinto de segurança, mas que medo do coronavírus. Irmão, você acha que o coronavírus vai querer entrar em você? Implora por curtidores, deixe de stories, deixe de todo cheio de doença, febre amarela, dengue, colesterol alto, diabetes, tireoide falida, pulmão em cataclisma, fígado derretido, as vértebras da coluna toda deteriorada, anda todo empenado. Se o vírus entrar em você, ele morre sufocado de tanta fumaça de cigarro que tu fuma. Parece uma chaminé de Marlboro. Vai deixar o vírus todo defumado. Ah, mas apóstolo Arnaldo, e se alguém espirrar em cima de mim, eu posso respirar o vírus? E como que o vírus vai atravessar esse muro de coca que tu tem no nariz? Seu chincheiro, nareba de aspirador de pó, seu organismo tá podre, seu organismo já está em estado de decomposição. Se algum vírus entrar em você, ele é kamikaze. Melhor o vírus se jogar da ponte do que morar aí dentro do teu intestino. Me apagou do zap zap, me tirou dos seguidores. Deixe de stories, deixe de stories. Postado fotos antigas, implora por curtidores. Deixe de stories, deixe de stories. Me apagou do zap zap, me tirou dos seguidores. Deixe de stories, deixe de stories. Postado